Resumo do plenário. Na quarta-feira, 11 de junho, foi aprovado em discussão única o projeto de lei 1478 de 2012 do Ministério Público. Ele modifica o artigo 8º da Lei 2819 de 1997, que criou o Fundo Especial do Ministério Público. A norma a ser modificada trata das despesas decorrentes por conta de dotações orçamentárias próprias, ficando a cargo do Poder Executivo autorizar a abertura de crédito suplementar. O novo texto inclui um parágrafo único no artigo ao qual se refere ao projeto. Ao final de cada exercício, havendo resultado positivo entre o confronto das disponibilidades financeiras do Ministério Público e as obrigações decorrentes da execução orçamentária da despesa, o valor apurado seja integralmente utilizado como recurso para a abertura de crédito suplementar às dotações orçamentárias do Fundo Especial do Ministério Público. Reportagem Patrícia Potevan.